estou com a mente aberta, sigo pra outra dimensão. Tô pensando nos princípios, pausa pra reflexão. Cada verso uma ousadia da imaginação. Nós somos o futuro, somos a revolução. Atrás dos olhos mais sensatos e otimistas surgem melhores ideias pra maiores conquistas. Pela obra da vida que se conhecem os artistas, que passam pelo seu olhar mas não enxerga a vista. O real não está na saída e muito menos na chegada, está na travessia dessa perigosa estrada. Por pensamentos elevados eu serei guiado, por amor em tudo que eu faço eu serei lembrado. O que a gente faz ecoa pela eternidade, então não há certeza, apenas oportunidade. Controlar as escolhas entre as variedades e realmente descobrir quem somos de verdade. A cada poesia um coração é tocado, cada erro pode ser julgado e condenado. Cada manifestação que não obtém bom resultado, a guerra que eu travo, palavreado afiado. Não adianta ter a força se não sabe usar, não adianta o cérebro se não te faz pensar. Adianta na batalha a persistência pra ganhar, adianta a estratégia pro problema contornar. Só alcança o que quer aquele que não se cansa, só desiste aquele que já não tem perseverança. Só ultrapassa as barreiras aquele que avança, e quem para no caminho é acertado pela lança. Trabalhando eu vou colhendo, acertando, errando, vou aprendendo. A vida é essa, eu tô vivendo. Só do que eu não fiz eu me arrependo. Vida me cobre se eu estiver te devendo. Trabalhando eu vou colhendo, acertando, errando, vou aprendendo. A vida é essa, eu tô vivendo. Só do que eu não fiz eu me arrependo. Vida me cobre se eu estiver te devendo. Comportamento é o espelho que revela sua imagem. Quem tem medo de se ver é porque não tem coragem. Só erram aqueles que não admitem seus erros. Com defeitos somos sujeitos a erros e acertos. Trocando as preocupações por ocupações, cabeça cheia, tempo vazio para os vilões. Que pensam demais, te dão as piores soluções. Com indagações te mostro as cabeças de dragões. Os homens envelhecem, mas nem sempre amadurecem. Os anos ensinam coisas que os dias desconhecem. Não mostre os dentes se você não sabe morder. Não subestime ninguém pra depois não se arrepender. Antes de reagir é melhor observar, antes de apontar é melhor se autocriticar. Se não estiver satisfeito com seu jeito de ser, então mude o seu jeito de pensar para viver. Trabalhando eu vou colhendo, acertando, errando, vou aprendendo. A vida é essa, eu tô vivendo. Só do que eu não fiz eu me arrependo. Vida me cobre se eu estiver te devendo. Trabalhando eu vou colhendo, acertando, errando, vou aprendendo. A vida é essa, eu tô vivendo. Só do que eu não fiz eu me arrependo. Vida me cobre se eu estiver te devendo.